Subiu salve lá no extremo. Acata se quiser, se não quiser, isso mesmo. Fabico, nós tá pouco se fudendo. Querendo ou não querendo, nós tá salserando o game. Na chuva, na garoa, no sol, no sereno. Mata a planta. Cuidado na ansiedade quando colher que tu planta. Se brota a cara, bala canta. No canteiro da favela, na entrada da viela, que os menor trafica as plantas. Seriedade nas atividades da comunidade. Se o menor pede, abastece, não deixa faltar. Foi, manda um salve pros maloqueiragem que fecha no quadro e que defende a favela se o tempo fechar. No vale do veneno, na rua da amargura, de esquina com a tribeira e nunca mais eu vou passar por lá. Oi, tranquilão, nós tá vivendo sem veneno, salseirando as madrugadas em prol de bagunçar. Passei no vale do veneno, na rua da amargura, de esquina com a tribeira e nunca mais eu vou passar por lá. Oi, tranquilão, nós tá vivendo sem veneno, salseirando as madrugadas em prol de bagunçar. Essa coisa tá diferente, da ponte pra cá, os menor tá bem mais pra frente. Cheio de ódio nos olhos, pronto pra estourar. Seja oi a boca do caixa na letra, aí, menor encarga e fica o seu critério que cês vai cortar certo. Igual corta esse zoião que quer tá perto, só pela ocasião. Toda maldade, toda negatividade vai cair por terra em todas as minhas orações. A atividade na favela não vai faltar enquanto o bonde estiver por lá. Disciplinando, direcionando os malandros que passa pano pro errado, aí nós vai ter que cobrar. Atividade na favela não vai faltar enquanto o bonde estiver por lá. Disciplinando, direcionando os malandros que passa pano pro errado, aí nós vai ter que cobrar. Lá na favela o couro come a bala boa. Eu quero mesmo é que se foda e se der bala eu furo a roupa. Fui doutrinado, ensinado, refinado, se pá desqualificado pelo estado, nós é vida louca. Quadrilha da seleção, nós vai girar mundão. Caso precisar rodar o tambor, eu não recuo não. Cada movimento eu tô ficando mais atento, violento no extremo, radiando puro veneno. Seja o que você quiser, pode vir, nós é nós. Tô botando mó pé, pra ter que tá na voz, semana de mané. Quer pagar de herói, só botar sua colher, vai na fé. Iludido, ilusão, leva pro coração, demorou, sangue bom. Nós tem disposição, meu respeitão, então aspadão, cromadão, munição. Grita aí, vamos ver qual que é. Se não aguenta, bate na massa, o quatro quina. Tá na pista, papo reto, é mó parada. E se quiser passar por cima, faz favor, passe e me mata. Porque vou te avisar, se eu levantar, cê vai dançar. Seu CPF tá na caixa. Se não aguenta, bate na massa, o quatro quina. Tá na pista, papo reto, é mó parada. E se quiser passar por cima, faz favor, passe e me mata. Porque vou te avisar, se eu levantar, cê vai dançar. Seu CPF tá na caixa. Portuga Records, já pra ninguém copiar. Caralho, sou Mica, tá pronto, se iludir. Ai, Evo Mix, o moleque dos hits.